Alô, você que tá ligadinho aí no www.euvoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonor Sete. Estamos chegando com o último Euvox Sport Clube Extra dessa Copa do Mundo. Cumprimos com o nosso objetivo, que era falar sobre os 64 jogos aqui na nossa programação. E hoje, pra gente encerrar, tem tudo sobre a final da Copa do Mundo. A França é bicampeã do mundo. Vamos falar muito sobre a partida, sobre as polêmicas, sobre a festa francesa. Tem muita coisa. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você que está ouvindo a nossa programação, que ouviu toda a nossa programação. Quero agradecer de coração você que esteve ligadinho conosco, você que compartilhou, você que comentou, você que curtiu. Muito obrigado de coração. Esse projeto é ousado, né? Pra mim, que, por exemplo, nunca tinha editado um podcast. Se bem que não edito muito também. Vai mais no ao vivo. Mas editar, jogar no ar, produzir, gravar é complicado. E ver os comentários, ver que o pessoal tá gostando, realmente faz querer continuar realmente. Infelizmente, acaba a Copa do Mundo, mas tem muita coisa ainda pra rolar no esporte. E não sei, não vou prometer nada, mas quem sabe volte um extra aí especial logo mais. Então, sem mais delongas, vamos tocar o barco. Vamos falar de França e Croácia sem lenga-lenga. A França bicampeã do mundo. Deixe seu comentário aí, muito importante pra gente saber o que, que você achou no geral dessa série do Rio Vox Sport Clube Extra, falando dos 64 jogos da Copa do Mundo. Deixa aí embaixo e vamos lá com o França 4, Croácia 2. Campeã do mundo é azul, o mundo é azul, Ale Leblé, vamos lá! Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Vamos falar da final então da Copa do Mundo, final que aconteceu entre França e Croácia. Começamos falando aí sobre a partida, a equipe da Croácia começou melhor, tomou conta das ações do jogo e buscou realmente o gol, mas sem muito perigo, né? Foram duas grandes chegadas do Perisic, um Tite sempre na cola dele. Aos 17 minutos, o Griezmann tomou uma falta, que não foi falta, eita que aí tem um problema. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas polêmicas do árbitro de vídeo, mas não foi falta, ele trombou com a marcação. O juiz Néstor Pitana, Argentina, marcou na cobrança. O Griezmann jogou na área, o Mandzukic desviou para dentro do gol. O primeiro gol contra na história das finais de Copa do Mundo, numa falta que não foi. E aí era para ter chamado o VAR também. Não é só em pênalti, não é só em cartão. Tem que chamar o VAR em uma falta que não foi realizada. É complicado, né? O VAR ele tem que ser utilizado para tudo. Se é pra gente diminuir erro, se é pra gente acabar com um erro de arbitragem na Copa do Mundo, tem que chamar o VAR. Não pode acontecer isso, ainda mais numa final de Copa do Mundo. Mas o gol não abalou aí os jogadores croatas. Os jogadores croatas buscaram, continuaram indo pra cima da equipe francesa e chegaram ao empate. O cruzamento do Modric, uma jogada ensaiada, uma jogada bonita da Croácia. O Modric jogou na área, o Vrsiljković escorou para o meio da área, mas o Kit brigou com o Pogba, o Rebić desviou, a bola sobrou com o Vida, que deixou para o Perisic, que bateu com o pé direito no fundo, aliás, limpou o Kanté com o pé direito e soltou uma bomba de pé esquerda para o gol de empate. O Perisic fez uma ótima Copa do Mundo também, o número 4 da equipe da Croácia. Aí depois a gente viu a Croácia continuando bem na partida, né? E tivemos o árbitro de vídeo para ajudar a marcação de um pênalti para a equipe da França. Aos 33 minutos teve um escanteio batido pelo Griezmann, que foi o homem dessa final aí. A bola foi tentada, o Matuidi até tentou desviar pro gol, mas bateu na mão do Perisic, a bola foi pro escanteio de novo, bateu na mão dele, os franceses reclamaram. O árbitro de vídeo chamou o Néstor Pitana, que confirmou, assinalou a penalidade, pênalti, a bola bateu realmente na mão do Perisic. Eu não sei, viu, é complicado, ele assume o risco de estar com a mãozona aberta ali, mas eu não sei se eu daria o pênalti não. Vai cortar o braço fora agora, pô, não sei, mas enfim, o Pitana deu o pênalti, o Griezmann bateu no canto esquerdo do Subasic, que caiu pro outro canto, não saiu na foto, Que é, partida aí do camisa número 7 da França. O Griezmann é o 7 da França? Às vezes eu posso estar falando até uma pá de bosta aqui. Ou ele é 7 ou ele é 11. O Griezmann é o 7 realmente da França. Não estava falando bosta. O que mais tivemos nesse primeiro tempo? Aí, ainda no primeiro tempo, a gente teve o Loris, que não apareceu tanto, né? Isso aqui já no segundo. Loris apareceu já no começo, né? Um chute cruzado do Perisic, uma ótima defesa do goleiro francês. Mais uma chance do Perisic. Um lançamento do Brozovic para frente, o Perisic ia sair cara a cara com o goleiro. Ele saiu como se fosse o Neuer, né? O Neuer que é acostumado a sair assim com o pé, como líbero, né? E saiu para evitar o gol que seria o gol de empate da Croácia. Mas aí no segundo tempo me parece que faltou perna para a equipe da Croácia. Por quê? A Croácia vinha de 3 prorrogações seguidas, né? 2 disputas de pênaltis. Então, quer dizer, é praticamente um jogo a mais disputado. Então, a equipe da Croácia, uma hora ia sentiu na final. Primeiro, com o terceiro gol. O terceiro gol foi do Pogba, né? O Mbappé chegou na linha de fundo muito rápido. O Mbappé fez uma belíssima Copa do Mundo também. A bola cruzada por Griezmann, que só rolou pro Pogba, que tentou bater de direita, não deu, pegou o rebote de esquerda e marcou o terceiro gol da França. E o quarto gol francês foi numa jogada do Hernandes pela esquerda, jogou no meio para o Mbappé marcar o quarto gol. Mbappé que se iguala ao Pelé e é o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar em uma final de Copa do Mundo. Aí a gente pensou, puta, vai virar passeio, né? A minha namorada até mandou uma mensagem para mim, 7-1 será? Mas não, porque aí o Loris, ele apareceu negativamente, um recuo de bola do Varane, ele dominou a bola, tentou driblar o Mandzukic, que chegou firme na dividida, mandou pro gol, botando a Croácia viva na decisão, mantendo a emoção até o fim, mas não deu. A França conseguiu administrar bem, a Croácia tentar, mas não tentou com muito perigo, não. E fica com o título, a segunda conquista da seleção francesa. França que cresceu muito no Mundial. A França começou mal contra a Austrália, jogou, não fez uma boa partida, ganhou com o VAR e com a tecnologia do linha de gol. Depois ganhou do Peru com um ótimo primeiro tempo, um segundo tempo bem ruim. E o terceiro jogo foi aquele jogo de comadre, que a gente já falou, contra a Dinamarca. Nas oitavas de final, a seleção francesa tirou a Argentina em um jogo que o placar foi 4-3, mas eu acho que não foi nem tão um jogo tão difícil, né? Apesar da Argentina ter assustado no começo do segundo tempo, ter virado a partida, a França não teve dificuldades para chegar à vitória, para virar a partida. Nas quartas, eliminou a equipe do Uruguai. Outro jogo sem tranquilo, né? Aí a França começou realmente a jogar bem. Jogou tranquilo. Às vezes nem jogou tão bem, mas foi uma seleção que ficou muito competente, né? Venceu o Uruguai, bateu a Bélgica na semifinal com uma segurança tremenda, jogando bem. E hoje na final também mais uma boa exibição. Boa exibição, inclusive, do Paul Pogba, o camisa 6 da França, que estava meio sumido. E nas fases finais, o Pogba apareceu aí para dar um passe e fazer um gol nessa final, né? Então hoje o Pogba foi muito bem. Ele tem tudo para ser o capitão, inclusive, da França, eu acho, na próxima Copa do Mundo, já que o Loris, ele é mais velho, né? Acho que ele tem 31 anos. O Pogba, com 25, já é um dos líderes dessa equipe. Acho que deve ser o capitão na final, né? O Giroud, mais uma vez, a gente tem que falar do centroavante, que não fez gols. A França é o segundo centroavante, vamos dizer, mais fraco tecnicamente, que é campeão do mundo com a França, né? O primeiro foi o Givar lá em 98, que era ruim que doía também o Givar. Críticas, tivemos críticas ao VAR, né? O Casillas criticou, o Rivaldo criticou, o Yusuf Poulsen. O Poulsen colocou no Twitter dele que tem que cortar o braço a partir da próxima temporada. O Tim Cahill. Então, quer dizer, o VAR, ele foi bom? Foi ótimo. O pênalti, esse pênalti teria sido dado sem o VAR? Não, não teria sido dado. Foi pênalti? Não sei. Não sei se eu daria, não. Eu não sei. Ali não tem muito o que ele fazer. Ele não não sei se foi intencional o toque de mão do Perisic. Ali não tem como ele cortar a mão fora. Não tem que enfiar a mão dentro do short para não fazer a infração. É, o VAR tá aí, ele já ajudou muito em alguns lances, algumas injustiças, mas ele tem que ser usado para outras coisas. Por exemplo, na falta do primeiro gol, não foi falta. O Griezmann sofreu a falta, entre aspas, né? É, não foi falta, ali era pro VAR entrar em ação. O primeiro gol francês saiu daí, então teve ajuda sim a arbitragem, não ajuda, né? Mas teve o erro da arbitragem na final da Copa do Mundo. Prêmios individuais. Mas o Griezmann foi eleito o melhor da partida. O Mbappé é o melhor jogador jovem. Temos também o Modric, melhor jogador da Copa do Mundo. Você concorda com o Modric, melhor jogador da Copa do Mundo? Eu não sei, eu acho que eu daria o prêmio pro Griezmann, viu? O Griezmann foi bem na Copa do Mundo, talvez o Mbappé. O Hazard também foi muito bem na Copa do Mundo, né? O Hazard foi o bola de prata da Copa do Mundo e o bola de bronze foi o Mbappé ou foi o Griezmann? Mbappé ou Griezmann? Depois eu confirmo aqui para você, nosso ouvinte. E o bola de ouro, então, foi o Luka Modric. Modric, bola de ouro, Hazard, bola de prata e o bola de bronze da Copa do Mundo foi o Mbappé ou o Griezmann? Eu vou confirmar aqui. O melhor goleiro da Copa do Mundo, a luva de ouro, foi para o Courtois, goleiro da equipe da Bélgica. Deixa eu só pesquisar aqui, bola de bronze, Copa do Mundo, que é tudo... Ao vivo, rapaz. Aqui é tudo... Em vez de escrever bronze, eu escrevi bronze. Agora vamos ver se aparece aqui. Bola de bronze da Copa do Mundo de 2018. Fica com o Mbappé. Que mais a gente teve aqui? Vamos ver. Foi o Griezmann, aliás, o bola de bronze, né? Você olha no Twitter aqui. Agora sim. A Adidas Golden Ball Award. Bola de ouro. O Modric, o bola de prata, o Hazard e o bola de bronze, o Antoine Griezmann. Tivemos também a premiação do artilheiro, bota de ouro, né, chuteira de ouro, que foi entregue ao Harry Kane. O prêmio Fair Play foi, se eu não me engano, para a equipe da Espanha, mas dá para entender o prêmio Fair Play em Copa do Mundo, né? Esses foram os prêmios individuais. A bota de ouro então ficou com o Kane, o artilheiro, o vice-artilheiro foi o Griezmann, o terceiro foi o Lukaku. Foi merecido pra você o prêmio ao Luka Modric? Ele jogou, ele fez uma ótima Copa do Mundo, o jogador da Croácia. Mas eu não sei, eu acho que faltou um pouquinho dele nas partidas decisivas. Eu acho que ele fez uma ótima primeira fase. E dali pra frente, das quartas, das oitavas de final pra frente, acho que faltou um pouquinho de Modric. Não sei se daria esse prêmio pra ele. França bicampeã do mundo, Didier Deschamps, ele iguala Beckenbauer e Zagallo como treinadores e jogadores campeões do mundo. Ele foi campeão, então, como jogador em 98 e agora campeão como técnico 20 anos depois. O Zagallo foi campeão como jogador em 58 e 62. E como treinador em 70, além de estar na comissão em 94. E o Franz Beckenbauer ganhou a Copa do Mundo de 74, depois foi campeão como treinador em 1990. Agora o Didier Deschamps faz parte desse clube. Merecido o título da França, acho que confirma o favoritismo, né? Todo mundo esperava a França. Eu esperava a França chegando forte aqui lá no Papo Canela, quando eu participei lá do Papo Canela, do Um Papo Qualquer e do Apenas Um Cast, aquele crossover muito bacana que fizeram. Eu falei que a França nunca mais ia ser campeã do mundo, eles foram campeão justo agora. Então, é isso aí. Merecido, a França chega muito forte também para a próxima Copa. Tem muita gente nova e gente boa na França pedindo passagem. É um time jovem, né? O segundo time mais jovem da Copa do Mundo, só ficou atrás da Nigéria. Então, a tendência é que tenhamos uma França muito forte para defender o título mundial em 2022 na Copa do Catar. Só daqui 4 anos e meio tem Copa do Mundo. Balanço dessa Copa do Mundo. A gente viu mais uma vez a Europa muito forte. Europa fazendo as semifinais, Brasil e Uruguai ficaram nas quartas. Um futebol asiático que até cresceu, tivemos boas surpresas, como por exemplo o Irã jogando um bom futebol, também a equipe do Japão chegando a uma oitavas de final e quase eliminando a Bélgica nas oitavas de final, faltou pouco para tirar a Bélgica. O futebol africano que não conseguiu colocar nenhuma seleção na próxima fase da Copa do Mundo. Não passou ninguém na primeira fase das equipes africanas, apesar do Marrocos não ter feito uma participação ruim. Então, esse é o panorama. Uma Europa cada vez mais forte e, em termos de dinheiro, fica difícil de trabalhar. Talento, todos têm. O Brasil tem muito talento, Sul-América... América do Sul, no geral, tem jogadores muito habilidosos, mas a Europa tem... jogadores habilidosos e fortes fisicamente, o que tá ficando um pouco desigual. Eu penso desse jeito. Você pensa de uma maneira diferente? Deixa aí nos comentários. Eu, às vezes, também, sei se a força física também deixa desigual, porque também todos os jogadores de alto nível da Copa do Mundo jogam na Europa, então fisicamente também são muito fortes. Não sei. É complicado. A gente vê uma Europa saindo forte, muito mais forte e... Faz tempo já que a América do Sul não ganhou a Copa, desde 2002 com o Brasil. Tá na hora de ganhar de novo. 2022 vem aí com a Copa do Catar, Copa que vai ser realizada entre novembro e dezembro, Copa no final do ano, porque no Catar faz um calor dos infernos, não tem nem lugar para amarrar o burro. E é isso aí, a gente vai chegando ao fim da Copa do Mundo, da Copa do Mundo da Rússia e do Rio Vox Sport Clube. Essa. Gostou da nossa programação? Deixa aí embaixo... Deixa aí embaixo falando nos comentários o que você está achando. Gostou da final? Achou que a França foi merecido? Aliás, a gente tem que parabenizar muito o futebol da Croácia. Croácia que foi uma surpresa grata dessa Copa do Mundo. Eu acho que foram guerreiros, né? Apesar de ter perdido a final por 4-2, mereceram muito estar na final. Tem que ser aplaudidos de pé a seleção da Croácia, que fez um ótimo papel. Joga a Copa do Mundo desde 98, jogou 98, jogou 2002, jogou 2006, não jogou 2010, 2014 e 2018, vou voltar. Então, é uma seleção que já teve em 6 Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo, um terceiro lugar, uma final. Tem que se parabenizar muito o futebol croata, o Dalit, todos os seus jogadores. Parabéns mesmo à Croácia. Parabéns à França, campeã do mundo. Eu agradeço a você que esteve ligadinho conosco durante esse um mês de Copa do Mundo. E o Vox Sport Clube continua na rádio. Você pode continuar ouvindo no 107,9, aqui no riovoxfm.com. Todos os programas na íntegra para você. E quem sabe logo logo tem um projeto novo para vocês aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia. Parabéns à França, Leleble, França campeã do mundo, bicampeã do mundo. E a gente volta amanhã com o Rio Vox Esporte Clube na rádio e alguma outra hora com um extra aqui para você. Tchau! Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this all year. We all at? We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Now, now. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give, fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king, that's my only goal, my everything, live it up now, now.